já sei o que passou. Da minha vida eu já sei o que será. Várias estradas eu vou ter que percorrer, enquanto sonho com o medo de achar. Palavras tão vazias, sonhos tão distantes. O vento chega devagar. Chega devagar e me faz.